Eu quero continuar compartilhando com os irmãos esta série de estudos chamada O Ano da Frutificação. Nós vimos no estudo anterior o tema O Mover Profético. Nós vimos que o mundo foi criado por Deus por palavras, e o seu mundo também será construído com palavras. Nós vimos que a realidade de Deus está composta de palavras, e a nossa realidade será composta sempre de palavras. Nós vimos que a adoração é a forma espiritual de determinar o governo, o domínio espiritual sobre nós e sobre os nossos. Na mesma proporção em que eu me entrego para adorar ao Senhor, é a proporção com que Ele vem e governa maravilhosamente a minha vida. É muito absurdo, depois de tanto tempo de evangelho, nós ainda estarmos capengando, engateando no conhecimento disso. À medida em que eu me entrego para adorar ao Senhor com tudo que tenho, com tudo que sou, o Espírito do Senhor vai guiando a minha vida. Portanto, eu não posso, de forma alguma, perder a visão, perder o alvo de servir e adorar ao Senhor em todo o tempo, para que o seu governo esteja sempre sobre mim. E é assim com qualquer instância da vida humana, irmão. Aquilo que é adorado por nós se torna o que vai governar a nossa vida. Se alguém adora muito o emprego, pode ter certeza que é o emprego que dirige sua vida. Ele vai ficar triste ou alegre em função do emprego. É o emprego que vai determinar se ele está bem, se ele está mal, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está sorrindo, se ele está chorando. É o emprego que define a vida dele. É o sonho do bem, da conquista, do consumo que define se ele faz, se ele não faz, se ele vai, se ele não vai, se ele prioriza, se ele não prioriza. Se tornou o Deus da vida dele. A quem adoramos é que será o nosso governante. E, na verdade, é uma expressão que eu ouvi de um amigo, irmão, certa vez. Ele dizia assim: Deus não é aquele que dizemos ser nosso Deus. Deus é aquele a quem adoramos, a quem dedicamos mais tempo da nossa vida. E vimos que é na adoração, diante do Senhor, é que nós ouvimos a voz dele e temos nos lábios uma palavra profética. E eu quero dizer a você mais uma vez, irmão, Deus é longânimo, eu não sou tanto. Se fosse eu que fosse coordenar as coisas da tua vida, seria um fracasso, irmão. Porque eu não seria tolerante nem comigo mesmo. Mas Deus é longânimo. E Deus aguarda, e Deus espera. Mas pode ter certeza que Deus deve ter momentos em que eu falo assim: não acredito. Não acredito. Oh, já era para ele estar aprendendo, já era para ele ter se apossado, se apropriar disso, e ele ainda está lento, lerdo nesse passo. Já era para ele ter aprendido, e Deus usa Paulo para dizer: pelo tempo decorrido, vocês já eram para serem mestres, e vocês ainda precisam tomar leitinho. Meu Deus, eu preciso entregar minha vida, crescer na intimidade, na adoração, para ouvir a tua voz, para proclamar com os meus lábios a tua palavra, porque ainda eu continuo usando a minha voz para dizer: não sei, não posso, para dizer que eu estou com medo, para dizer que eu não tenho, oh meu Deus, eu não sei o que eu faço. Senhor, eu quero crescer. Obrigado pela tua longanimidade para comigo e para com os meus irmãos, que não nos fulmina de uma vez só, que nos dá tempo de aprender e reestudar e ouvir de novo. Meu Deus, há uns anos atrás o Senhor falou isso comigo e eu não dei atenção e eu ainda estou do mesmo jeito. Mas, Senhor, dessa vez eu quero. E vamos entrando nessa intimidade maior com o Senhor. E vamos ouvindo a sua voz e vamos proclamando a sua palavra. Quando eu adoro a Deus, declaro e defino que Ele é o meu governador. Quando alguém adora o dinheiro, passa a ser seu servo, seu adorador submisso. Quando alguém adora um ídolo, define que o adorado é o que tem direito, soberania sobre ele. Mas quando alguém adora a Deus, com tudo que tem, com tudo que é, com tudo que faz, em todo tempo, em todo lugar, define: o Senhor Todo-Poderoso é quem governa a minha vida. Eu estou debaixo da cobertura, da direção, do governo do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Eterno, do Poderoso, e eu vou viver por toda a eternidade debaixo desse governo, e desde já Ele vai colocando minha vida no caminho, no centro da sua vontade. Você precisa reouvir, reestudar o CD que está lá no site à disposição, ou está aqui no hall para você levar hoje ainda, o Mover Profético, a primeira parte do ano da frutificação. E hoje nós vamos estudar as estações certas de cada coisa. Diga comigo, as estações certas de cada coisa. Há uma estação certa para cada coisa. E eu quero ponderar algumas coisas com você. E você não precisa se preocupar em anotar aqui, porque estas coisas estarão já no site à sua disposição. Você vai poder copiar tudo isso aqui durante esta semana. Primeira coisa que eu quero compartilhar e ponderar com você, irmão. Pense bem nisso. Deixa sua mente raciocinar, mastigar estas ponderações. Primeiro, os costumes de uma sociedade revelam sua identidade. Os costumes de uma família revelam quem é esta família. Os costumes de um povo revelam quem é este povo. Os costumes de uma pessoa podem construir ou deturpar a identidade desta pessoa. Os costumes de uma pessoa podem construir ou deturpar a identidade de uma pessoa. Segundo, Deus faz questão de alertar o seu povo sobre os costumes dos povos à volta. A Bíblia nos ensina isso claramente. Deus sempre fez questão de avisar, de alertar o seu povo sobre os costumes dos povos à volta. Costumes contrários aos seus. Costumes contrários à sua lei. Contrários à lei proclamada pela palavra. Vimos hoje pela manhã, se você não estava aqui durante a semana, ouça esta ministração na internet, ou peça o CD aqui. Nós vimos hoje sobre duas linhas de genealogia, de descendência. Uma de Deus, abençoada em Adão, abençoada em Abel, abençoada em Sete, que veio e tomou o lugar de Abel simbolicamente, abençoada na descendência de Sete, que tem lá Enoque, que chega a Noé, abençoada na descendência de Noé, quando chega a seu filho Sem e abençoa, e que gera filhos que chegam em Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e chega a mim e a você hoje, povo de Deus. Uma linhagem clara, muito bem definida na terra, antes do dilúvio e também depois do dilúvio. Mas vimos hoje no estudo também sobre descendências que o Senhor mostra a linhagem de Caim, que se amaldiçoou, que foi gerando um povo decidido a ser rebelde contra Deus, cheio de costumes contra Deus. E vimos que um dos filhos de Noé, Cão, faz algo terrível e se amaldiçoa, e o pai proclama a maldição sobre ele, e ele gera uma descendência que chega em Nimrod, que chega hoje em Saddam Hussein, uma descendência de homens, governos, sociedades, religiões, absolutamente rebeldes contra Deus, cheias de costumes, não apenas simbolizada, mas materializada na figura e na pessoa política, social, geográfica de Babilônia. São costumes que amaldiçoam o povo, que vieram de um povo maldito, que decidiu ser rebelde contra Deus, e esses costumes estão espalhados pelos povos à volta, contrários à lei de Deus, e Deus nos mostra claramente, não sigam os costumes dos povos à volta.